dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast do Mexidão Rocks, a edição número 15. No episódio de hoje, o assunto é usando as mídias sociais a favor de sua carreira. Meu nome é Patrick Murta e quando eu estou no Facebook, acreditem, eu estou trabalhando. Meu nome é Thiago Mendes e quando eu estou no Facebook, eu estou à toa mesmo. Mentira. Eu sou o Dourado e eu não faço crossover de podcast, eu faço freelance no podcast dos outros. Olha só. Vai cobrar os caras por isso, irmão? Ah, irmão, tu não tá sabendo não? Chamei antes no Skype e já agitei minha porcentagem. Ah, e a minha você não reservou, né? Meu irmão, cada um que cuide do seu. cada um por si. Amigos, amigos, negócios à parte. Tá certo. Eu só pago em coxinha. Tá avisando. Achei que você ia pagar em pão de queijo. É verdade. Olha só, olha o trocadilho. Essa é a voz do rato e eu já quase arrumei emprego no Twitter. Caramba. Que poxa, velho. Eu podia arrumar um emprego no Twitter também. É, na verdade, pelo Twitter. Ah, tá. Ficou melhor assim, né? Olá, eu sou o Thiago Dias e eu vou criar uma rede social pra quem não gosta de rede social e vou ficar rico. Porra, vai mesmo, cara. Muito bom. Vai mesmo. É, porque o indicador vai ser pessoas que não entram na minha rede social, entendeu? Olha só. Eu tenho zero acessos. É um sucesso. É um sucesso, cara. Conseguiu o objetivo, mano. Mas, como vocês ouvintes já perceberam, o podcast hoje está repleto de convidados, repleto de pessoas diferentes, não é, Thiago Tavares? Tá, hoje tá cheio, né? É o pessoal, amigos nossos aí do Forecast. A gente espera também que seja um podcast bem informativo, porque a galera rala com isso também, né, Patrick? Então acho que hoje vai ser um podcast cheio de informação. Inclusive, chamamos o pessoal do Forecast porque, para quem não sabe, Fora o Ingo é um site, blog, voltado para informações sobre carreira, profissão, foroingo.com.br. E nada melhor do que chamar um pessoal gabaritado para falar do assunto. Então, queria dar boas-vindas para vocês e agradecer. É, nós que queremos agradecer, né, o convite. Eu acho que vai dar merda, que tá com o negócio aí de especialista e tal, o pessoal vai ouvir, vou ver esse pessoal falando um monte de besteira. Nós não queremos enganar o ouvinte. Olha só. Mas enfim, vamos seguir com o nosso assunto. Boas-vindas ao pessoal do For Wingo. Então vamos lá. O nosso ouvinte pode estar se perguntando, como assim usar as redes sociais para ajudar na minha carreira? Eu tô lá no Facebook, tô lá no Twitter, tô no Orkut para brincar, eu tô querendo me divertir, eu tenho um canal no YouTube que eu posto a vídeo do meu gatinho. Como é que eu posso usar as danadas, essas redes sociais para me ajudar na carreira? E por que eu tenho que me preocupar com isso? É um assunto um pouco até delicado, nós discutimos no Mexidão Cast número 6 sobre o que não fazer nas redes sociais e mencionamos alguns dos motivos pelos quais nós devemos nos preocupar, né, pessoal? Então, cara, lá no Forecast a gente também acabou já falando aí de redes sociais, né? E um dos grandes fatores que a gente vê hoje para a pessoa tá preocupada com a carreira, cara, é que virou comum, né, as equipes, né, de recrutamento agora olharem, né, o perfil do candidato também nas redes sociais, entendeu? Olhar o perfil no Orkut, quais as comunidades, né, olhar as fotos que o cara posta no Facebook. Cara, isso virou mais comum do que a gente imagina, né? Inclusive, segundo as pesquisas, a gente colheu um dado aqui da Robert Half, cara, 44% dos responsáveis por recrutamento, né, de recursos humanos agora estão avaliando o perfil do candidato nas redes sociais, cara. Então é uma coisa que veio lá de fora e chegou no Brasil com força. Hoje o cara do RH que está te entrevistando, ele vai dar uma olhadinha nas redes sociais para ver o que você está falando, o que você está postando por lá. Cara, na verdade eu vejo as redes sociais, em termos de importância para a carreira, como se fosse uma modalidade olímpica. Você entra com todos os pontos e os juízes vão tirando pontos de você conforme eles vão achando erros. Então, na verdade, eu não acho que a rede social veio pra ajudar, não, meu irmão. Só é mais uma parada pra tu se preocupar na hora que você perder ponto pra entrevista. Se não tomar cuidado, depende. Você cai da argola, né? É, tu chega lá pra ser contratado com um ótimo currículo. Você já chegou lá com 10 pontos. Aí o cara pega a tua rede social e começa a tirar. Depende de como você usa. É, foda. Se você... Porque assim, se você usa a rede social como você se comporta no seu ambiente de trabalho, bacana. Agora, se você usa a rede social como se você se comporta na balada, aí pode prejudicar. Aí pode prejudicar, né? Então me explica como é que você usa a rede social como se estivesse no local de trabalho. Não, cara, tem certos tipos de brincadeiras que você não faz no ambiente de trabalho, que se você ficar fazendo na rede social, pode mostrar sua personalidade. E se eu vejo atitudes de algumas pessoas nas redes sociais que não agrada, por exemplo, no ambiente de trabalho que eu trabalho, eu não vou indicar essa pessoa para ser meu colega de trabalho, sabe? Eu não vou... Pode aparecer uma oportunidade que eu possa indicar essa pessoa e eu não vou indicar. Deixa eu ver se eu entendi então. Então, na minha rede social, eu devo postar uma foto minha indo tomar um café, curtir a foto do meu primo que entregou um relatório... chamar pro grupo da reunião não, não, das 17. Dias, não só assim, mas por exemplo, se você ficar todo dia, chega no Twitter e põe, ai, cheguei no trabalho, que saco. Ai, tô indo embora, graças a Deus. Coisa que você até faz naturalmente é quando chega em casa com a sua esposa e fala, ai, cheguei em casa, graças a Deus. Mas aí todo dia você fica botando essas paradas no Twitter, é uma coisa que, pô, cara, eu não quero um cara que vai ficar reclamando comigo todo dia aqui no trabalho. Eu acho que é mais ou menos nesse nível mesmo. Você pode usar as redes sociais para você se divertir, para você brincar, para você fazer uma brincadeira com um amigo, mas entendendo que você tem que ter alguns limites pessoais que você não pode ultrapassar. Eu acho que é mais nesse sentido. Pô, eu me considero um cara assim meio frustrado na área de comédia, sabe? Eu gosto de sempre estar brincando, zoando. Se você estivesse aqui pessoalmente, você ia ver. Eu sou divertido, cara. É uma propaganda. Então tá, né? Se você falou, tá falado. É, você viu que o pessoal que tá aqui mais perto de mim não concordar. Mas eu tô sempre brincando e tal. E eu uso bastante Twitter e tal. E aí eu tô sempre jogando alguma frase ali que eu acho engraçada, fico gerando. Beleza. E eu procuro ser assim também no meu ambiente de trabalho. Pô, tá brincando? Eu sou super a favor que o ambiente de trabalho seja um ambiente descontraído e tal. Mas o que aconteceu essa semana, cara? Pô, fui almoçar e quando eu voltei do almoço, tinha uma revista com a capa virada pra baixo, né, pra mesa, em cima da minha mesa. E da onde eu vinha a revista era uma propaganda de cigarro. Pô, cara, quando eu peguei, né, e ali deixaram a revista ali do lado do meu teclado como se fosse minha. Quando eu peguei e virei a revista, pô, era uma Playboy da Sheila Mello. Daquela do El Chan e tal, cara, de 1996. Essa é boa, cara. É boa. Inclusive me deu saudade aqui, me deu vontade de revê-la. Tinha menos Photoshop. Né? Então, aí, o que aconteceu? Pô, eu olhei pro lado e tal, porra, vi... Beleza, ninguém falou nada. E aí, pô, fiquei bolado com essa brincadeira, fiquei, pô, meio chateado, joguei a revista fora. Porque eu acho, cara, que esse, por exemplo, essa brincadeira que fizeram comigo, eu acho que seria um tipo de brincadeira que podia me prejudicar até profissionalmente. Tipo assim, o cara, pô, é beleza, eu brinco com todo mundo, sou brincalhão, tento descontrair ali no horário de trabalho e tal. Mas, pô, o cara botar uma revista de mulher pelada ali na tua mesa, e de repente, pô, vai Sim. que passa um gerente e tal, eu não sei como seria isso seria visto pro meu superior, entendeu? Falei, pô, Dourado, tá trazendo revista de mulher pelada pro trabalho? E antiga ainda. É, e antiga ainda, entendeu? Pô, de 1996, caraca, tu é colecionador, essas folhas devem estar tudo coladas. Entendeu? Então, assim, eu acho que a rede social, né, pô, é a mesma coisa. Você tem que saber o limite, até onde você pode ir e até onde você não pode ir. Eu acho que essa brincadeira, o pessoal extrapolou o limite, entendeu? Não se não fosse num bar, tudo bem, beleza. Mas eu acho que esse tipo de brincadeira podia fazer com que me desmerecer como profissional, entendeu? Podia pegar mal. Ah, cara, um belo exemplo é assim, todo mundo já reclamou do seu chefe na vida, mas nem todo mundo tweetou isso, né, cara? Ah, com certeza. Tem um cara lá na empresa onde eu trabalho que o nome dele é... E na questão de cortesia, né, trato com as pessoas, ele é bem, bem difícil, vamos dizer. É um cavalo. Assim. É um cavalo, né? O cara é um cavalo. Então, assim, só que o cara é um puta profissional e eu só consegui ter noção de como ele realmente é um bom profissional, competente e vamos dizer assim, ele tem vários trabalhos que ele faz fora da empresa que a gente trabalha junto. Eu só consegui ter a visão desse profissional que ele é através do Facebook. Por um acaso, eu vi um Twitter de uma outra pessoa que eu sigo, né, mencionando ele. Eu não sabia que era esse cara, e eu fui ver, porque o cara tava elogiando demais o trabalho, parabenizando ali o que ele tinha feito numa palestra, né, e foi uma palestra para uma faculdade grande, não me lembro agora se era uma associação empresarial, alguma coisa assim. E eu fui ver, aí eu acabei caindo no Facebook dele e vi que nas postagens dele do perfil tinha lá a participação dele como palestrante, falando pra um... Eu não lembro agora se era uma faculdade ou se era uma associação industrial, não lembro o que era. E o Facebook, nesse momento, me tirou a visão do cara de que... Não que ele era um cavalo, que ele continua sendo, mas... Como é que você avaliou essa questão do cara ser um cavalo? Foi na parte que eu tô pensando, não, né? Tu deu uma olhada na chapoca do cara. Sei lá, vai que tu gamou, cavalo. Ainda mais porque, assim, eu também já não sou um cara muito delicado, né? Então, pro cara me impressionar, já viu como é que é o nível do cara. Então, assim, só que a partir do momento que eu vi o Facebook, as realizações profissionais, as participações... Em palestras, em cursos, em seminários, eu vi que realmente o cara é um cara gabaritado. Não que justifique a conduta social dele, tá? Mas, assim, como é importante o uso que ele fez do Facebook no perfil dele para mostrar que ele realmente é um cara capacitado. Ele é um, vamos dizer assim, um cabeçudo. Ele sabe muito sobre o assunto que ele diz que domina. Então, talvez por conta disso ele realmente acabe se achando um cara muito foda e acho que pode tratar as pessoas mal. Mas eu passei a respeitá-lo profissionalmente a partir do momento que eu vi como as realizações dele postadas no Facebook. Que antes eu pensava apenas que ele era um cara babaca que achava que sabia demais. Agora eu sei que não, ele é um cara babaca que realmente sabe muito. Mas o bacana das redes sociais é justamente isso, Thiago Dias. Porque você pode usá-la para construir a imagem que você deseja. Eu, na minha época de graduação, eu fiz um teste assim no meu Twitter. Eu coloquei uma fotinha de terno, no fundo, bonitinho. Eu passei a publicar só coisas sobre carreira, profissão, gerência, gerenciamento de marketing. E, cara, em uma semana, as pessoas começaram a ter uma ideia de mim tão pesada que eu fui participar de um curso e a professora desse curso falou assim: cara, pelo seu Twitter eu achei que você ia ser um daqueles empresários malas e tudo mais. Mas por quê? Porque você construiu a imagem que você queria. E isso é uma dica, assim, prática para construir sua carreira, porque as redes sociais, e eu como profissional de marketing sei, na internet, antes de ser, você pode parecer ser. E o parecer ser abre porta pra caralho. Poxa, é a frase desse programa. É a frase desse programa. Antes de ser, você tem que parecer ser. Tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque... apesar das redes sociais estarem sendo usadas, ainda tem lá o boca a boca, ainda tem frente a frente com o contratante. Então você tem que tomar até um determinado cuidado para você não parecer ser demais uma coisa que você não é. Esse é um cuidado. Verdade. Agora, trazendo esse assunto mais pra realidade, assim, de construir carreira e ajudar na carreira. Cara, eu não sei quantos por cento, mas a maioria, acho que hoje, de que usam redes sociais, Twitter, Facebook, são adolescentes, né, cara? Pessoas de, sei lá, de 14 aí a 19, 20 anos. Tal. E, pô, essa galerinha acho que não tá preocupada, cara, em construir uma carreira, né, nessa idade. É por isso que a gente tá falando disso nesse podcast. Vou citar um exemplo. Nesse curso que eu participei, a professora, ela gerenciava um fórum sobre música. E fórum, vocês sabem, você faz o cadastro, tudo bonitinho, e teve um abençoado lá que cadastrou o nome dele. E nesse fórum o cara só postava merda, mas ele tinha 14 anos. E ele não tem que ter preocupação com carreira, concorda? Concordo. Só que o que que aconteceu? Passou 2002, 2003, chegou lá na frente, você pesquisando o nome dele no Google, aparecia aquelas porcarias que ele postava quando ele tinha 14 anos. Entendi. Aí é que tá. Por mais que você não concorde, cara, o recrutador não vai querer saber se você tinha 14 anos quando você tava chamando o Nissin Arfale falando que o Hitler tinha que estar vivo. Ele não vai querer saber disso. É, cara. Pô, o garoto de 13 anos, ele tá preocupado em ir pra baleia. Pô, o cara quer ir mais pra baleia. Cara, quer ir mais pra onde? Pra baleia. E pra baleia? É, já, cara, Dourado viu? Ficou impressionado com a baleia, cara. Deixa eu só explicar pro nosso ouvinte. A gente tá falando, o Nissin Al-Fali é um menino, tá fazendo 13 anos e é judeu. E nos judeus celebram na festa de 13 anos o Bar Mitzvah, que é uma festa que demonstra que o menino tá saindo da fase de infância, entrando na fase adulta. Só que ele fez um vídeo muito viagem, muito engraçado. Pô, foi contratado uma produtora, foi contratada uma produtora pra fazer o vídeo, pô, coisa profissional. É, e uma parte lá ele fala que a melhor parte das viagens dele é quando eles vão pra baleia. Aí você, pô, baleia? Só que baleia é uma praia de São Paulo. Só que no vídeo é uma foto da Willy, lembra? Free Willy. É uma foto da Willy e ele em cima da cabeça da baleia. É. Então assim, fica muito mais engraçado depois então que você entende. Porque caraca, e o melhor é quando vamos pra baleia. Cara, e aparece uma baleia de verdade. Agora, já pensou se fosse no Espírito Santo? No Espírito Santo tem uma praia que chama Pau Grande. Não. Aí ele fala, o melhor foi quando eu vou pro Pau Grande. Nossa senhora, velho. Mas tem esse lance que eu tô falando, você tem que tomar cuidado com parecer ser demais. Igual, eu tomo um determinado cuidado com as minhas redes sociais, com o meu Facebook, com o meu Twitter, mas eu deixo claro que a minha personalidade é voltada para um determinado tipo. Todo mundo sabe, eu gosto muito de anime, gosto muito de cinema. Então, eu tento ser... não digo ser profissional na rede, eu separo um pouco as coisas. Mas eu tento sempre deixar claro, olha, eu sou um cara que eu sou extrovertido, eu gosto desse tipo de coisa, entendeu? A minha esposa, ela trabalha com recursos humanos e ela faz processos seletivos na empresa dela. E ela, como profissional de recursos humanos, ela entende que o cara tá usando a rede social, o cara tem uma vida social. Ele vai sair pra balada, sim. Ele vai namorar, sim. Ele vai gostar de piadinha, humor no Face, vai. Só que ela tenta avaliar não essas questões. Ela tenta localizar justamente as idiotices que muita gente faz. Quer falar mal de chefe, quer reclamar de emprego na rede social, quer falar mal do emprego anterior. E o que essa pesquisa do Robert Half diz muito bem, 46% desses profissionais de recrutamento confirmam as informações passadas, é o que a minha esposa faz, e pelo que eu converso com ela, como eu trabalho com redes sociais, ela sempre compartilha. Ela verifica, o cara falou que fez um curso não sei aonde, ela olha lá no LinkedIn do cara para ver se tá registrado isso. Se o cara disse que entende alguma coisa de web design, e o web design tá sempre em movimento, tem sempre uma coisa nova, ela avalia, pô, o cara postou alguma coisa relacionada a esse assunto? O cara tá falando só comigo, mas ele não demonstra interesse nem na vida pessoal dele? Porque... é que a vida sua na internet se mistura com a sua vida pessoal. Se na internet você é um escroto, como eu disse do Nissin Al-Fali, você é um neonazista, fica fazendo piada preconceituosa, seja contra gay, seja contra lésbica, seja contra questões religiosas. Se você fica postando que você adora fumar maconha, oh, que beleza, 4,20. Ela avalia essas questões. Ela não tá preocupada se você tá na balada, postando foto da balada, porque ela sabe, como profissional de RH, ela sabe que você vai. Ela tá preocupada se você só posta isso ou se só você fala mal das suas empresas. Vocês concordam com isso, com esse critério? Ó, mais ou menos, Patrick. Porque assim, por exemplo, pelo que você tá me falando, então assim, a recrutadora vai conferir pelas redes sociais se... tudo que você falou sobre, digamos aí, PHP, uma programação, algo do tipo, se o cara extrapola o trabalho dele, né, se o cara extrapola o interesse profissional dele na sua vida social. Então, pelo menos uma vezinha o cara teria que ter postado alguma coisa relacionada a isso, ou estaria participando de alguma comunidade relacionada a isso, no caso do Orkut. Cara, eu acho que ninguém faz isso a esse ponto. Só quem tem paixão realmente pelo que faz, ao ponto de extrapolar na rede social os seus interesses profissionais, cara. Aí eu discordo, porque eu sou desenvolvedor. Então, eu participo de comunidades, até de grupos no Facebook, voltados para minha área. Exatamente para o networking. Para eu tirar a informação deles, para eles tirarem a informação de mim. Então, uma hora ou outra, em algum momento, sim, eu acabo postando coisas relacionadas à programação. Às vezes, eu posso não postar exatamente falando assim, nossa, desenvolvi um código em PHP, ou em Java ou em jQuery para específica coisa. Mas em algum momento eu vou falar, porra, eu vou num seminário ou vou numa palestra sobre PHP amanhã. Até acontece muito isso entre eu e o Patrick. Ele posta para mim as coisas, vai ter uma palestra X sobre determinado assunto, ou vai ter uma palestra Y, vai ter um encontro da servidor e tal, para profissionais de internet, e por aí vai. Eu não digo que você tem que fazer isso o tempo todo, mas em algum determinado momento eu acredito que você acaba fazendo sim, mesmo que inconscientemente. Acho que é assim, a gente sofre aqui no Forecast, no Fórum Lingô, que assim, o Thiago Dias e o Dourado têm um trabalho bem parecido e eu sou quem tem um trabalho mais diferente deles. E assim, pra mim, eu tenho muito mais conteúdo na internet do que acho que pra eles. Então, vira e mexe, eu sou desse tipo também. Tô colocando link de vídeo bacana, tô colocando vídeo-aula de paradas novas que estão acontecendo nas minhas redes sociais. Não necessariamente que é pra mostrar o que eu faço no dia a dia, mas é pra compartilhar com quem me segue e o que eu tô vendo, o que tá saindo de novo na internet, o que tá saindo de novo pro nosso mercado de trabalho. Coisa que acho que pro Dias e pro Dourado é um pouco menor esse nível de coisa, né? Uma coisa que eu faço muito é compartilhar quando surge vaga da empresa onde eu trabalho, né, no meu Twitter, no Facebook, entendeu? Sempre quando eles avisam, eu compartilho, porque é um lugar que eu gosto de trabalhar, né? E aí eu acho que a empresa é boa e eu compartilho a vaga quando surge lá. Assim, o que a gente já não faz isso naturalmente. Por exemplo, o Dourado, quando surge uma notícia nova do trabalho dele, do ambiente de trabalho dele, ele já não compartilha isso pessoalmente via e-mail, via SMS pro Thiago Dias. A diferença é que a gente faz um pouco mais amplo para quem tá nos seguindo nas redes sociais, seja amigo ou não, poder compartilhar junto com a gente do que tá acontecendo, né? E eu entendo a posição do Thiago Dias, porque existe o mundo real e o mundo ideal. No mundo ideal, na rede social, eu sou quem eu sou, pronto e acabou. Só que o mundo real está diferente. Agora, eu como recrutador, se eu fosse contratar, eu citei um exemplo de web designer, eu fazendo o contato, verificando as redes sociais, como quase 50% já fazem, eu ia priorizar um cara que demonstra que na vida pessoal dele, ele tá interessado em conhecer mais da área, eu ia valorizar ele muito mais do que um cara que não é. Infelizmente, o ideal é que não fosse assim. Mas a vida real é assim. E você, ouvinte, nós estamos dizendo porque, infelizmente, você tem que se preocupar com isso. Nem que seja postar um videozinho bacana sobre sua profissão só para maquiar. Mas é uma dica, pode te ajudar na carreira. O mundo real é assim. Como sempre, você se fazendo parecer ser, né? Eita, o Dia jogou uma bomba no meio desse podcast agora. Tô só esperando os argumentos furados aí. Não é assim que você faz na entrevista de emprego? Mas não é furado. Você concorda que você tem que vender o seu peixe? Você quer vender um determinado produto, trazer pra minha área, eu quero vender um determinado sistema. Às vezes o meu sistema, ele é simples, ele só faz o cadastro do usuário e checa lá os produtos que esse usuário meu tem cadastrado no meu sistema. Mas eu não vou falar isso com o meu cliente. Eu vou falar, olha, você pode fazer o seu cadastro, você pode cadastrar os seus produtos, você pode fazer isso pela internet, você vai usar no seu celular. Então você tem que saber, sim, usar o marketing a seu favor. Então quer dizer que se eu comprar um programa de cadastro com você, ele vai fazer mais coisas do que deveria? Não, ele vai fazer exatamente o que ele tem que fazer, que é o cadastro de produto e o de usuário. Mas só de eu falar com o meu cliente, você vai poder fazer isso pela internet. ele não sabe que isso já é uma coisa que já está embutida no meu sistema. Ele vai achar que isso é uma coisa a mais. Ele vai achar que isso é uma coisa que eu tô desenvolvendo ali para ele agora. Entendeu? Tudo depende da forma. Entendi. O segredo, vou resumir, é o seguinte: você, como na sua vida profissional, no seu relacionamento com a sua esposa, com a sua namorada, na rede social é o seguinte: você valoriza as qualidades e minimiza os defeitos. É isso. Infelizmente, o mundo real é assim. Coisa que eu não consigo entender é rede social que é privada, tipo assim, Twitter bloqueado, meu Twitter bloqueado, ninguém vê, o meu Instagram é bloqueado, ninguém vê minhas fotos, meu Facebook é bloqueado. Cara, isso não quer dizer que a pessoa tá realmente perdida, porque eu entendo de uma forma, se a pessoa bloqueou, se ela não quer que alguém veja, então ela simplesmente não posta? Essa lógica é um pouco errada mesmo. Mas quando a rede é privada, ela é privada entre um determinado grupo de usuários, não? É, porque eu não sei até que ponto, entendeu? Você bloquear algumas coisas seria válido, né? Para a construção da carreira. Ah, não. Umas coisas que fossem mais pessoais, eu bloqueio para quem for, né? De repente um amigo, quem for de fora, né? No caso que o Patrick citou, a esposa dele vai lá e confirma essas informações, se é verdade. Então, como ela não é uma amiga, né, na rede social, ela vai só lá acessar o link e vai ver. Isso. Então ela não veria assim as minhas coisas mais pessoais. Mas aí, né, eu sempre fico nessa balança. Se eu não quero que alguém veja, Assim, quem é amigo geralmente tem acesso. Exato. Tanto Facebook como Twitter não é só uma rede social, ela é também um mini blog. Ela acaba deixando válido, ó, determinados tipos de postagem podem aparecer. Agora, fotos, determinados álbuns, aí já não pode. Só, a premissa que o Dourado tá usando é a mesma que eu discuto sempre quando se fala de rede social, né? Que é uma premissa falsa. Cara, não é porque você tá na rede social que você tem que abrir para todo mundo. Se você tá na rede social, você tem que bloquear. É a mesma coisa que você falar pra um cara assim: ah, se você vai pra praia de nudismo, você não pode usar biquíni. Se você vai pra suruba, você tem que aceitar tudo. Entendeu? É esse tipo de premissa que eu não concordo. E é aí que eu falo que o ambiente profissional, o network, ele não tem, vou dizer a palavra correta, ele não tem o direito de se meter na minha rede social. Mas Dias, assim, levando em consideração que uma suruba não seja legal no seu ambiente de trabalho. Você não chega na segunda-feira no trabalho e fala: caraca, ontem eu fui numa suruba maravilhosa. Mas aí você chega no domingo à noite e coloca no Twitter: olha, estou saindo de uma suruba maravilhosa. Cara. E aí se seu recrutador vê no Twitter, por que ele não pode ver no Twitter? Se você, só porque você chega no trabalho segunda e não fala nada, por que você postou no Twitter? Era só também não postar no Twitter, sabe? Mas ele não tem que ir atrás desse tipo de informação na minha rede social, cara. É isso que eu tô falando. Não é lá que ele tem que ver isso. Acordo com o Thiago Tavares e com o Patrick Murta, que eu posso utilizar deste recurso, tornar isso uma vitrine pra me promover de alguma forma, profissionalmente ou até socialmente. Agora, eu não concordo que isso seja utilizado contra mim. Sem a minha permissão e sem o meu interesse, entendeu? Dias, numa entrevista de emprego, seu recrutador te pergunta: me conte seu dia a dia. Tu vai contar tudo que você faz no seu dia a dia? Vai contar da suruba? Tu vai falar que aquele seu amigo cavalo procurou, sei lá, no meio da suruba? Você vai falar disso? Não vai falar. O que você vai falar na rede social? Entendeu? A rede social é uma extensão da sua... O recrutador não vai me perguntar como é que é meu dia a dia pra saber da minha vida. Ele vai querer saber qual é o tipo de atividade que eu faço no meu dia a dia, mas não necessariamente tudo. A mesma coisa a rede social. Ele vai perguntar se o Robson vai falar: eu gosto de cinema, eu gosto de teatro. Você vai querer ser sofisticado. Você não vai falar que você gosta de ir na suruba, mas se na rede social você só faz questão de falar sobre a suruba, qual que é seu hobby verdadeiro? Entendeu? Eu concordo com você. Ai, é muita surupa. Foi exemplo maldito. Deu um exemplo, agora esse exemplo vai até o final do cast. Podcast 69, a gente vai ter que adiantar ele. Mas... Bem, acho que a gente pode virar, né? A gente pode virar aí o assunto. Ah, virar na suruba? Deu merda. Virar na suruba deu merda. Mas só pra finalizar esse assunto, sim, a pessoa consegue bloquear algumas coisas no Twitter, no Facebook, sim. Pode parecer até um contrassenso, ser contraditório você bloquear algumas coisas, porque se você tá na rede social, você está aberto. Mas vou dar um exemplo de um amigo meu. Tem um amigo meu que ele é gay. A família dele não sabe que ele é gay. Ou ele acha que ela não sabe, né? Olha pra onde esse podcast tá caminhando, olha só. Você que começou com a suruba. É, você que começou, rapaz. Mas enfim, ele é gay, a família dele não sabe. Alguns amigos religiosos dele, teoricamente, também não sabem. E o que que ele faz? Ele programou o Facebook dele, algumas postagens só visualiza quem sabe que ele é gay e algumas outras quem não sabe. E eu acho que ele tá super certo. Ele tá mostrando pra... Não é que ele tá sendo falso, mas ele tá selecionando quem ele quer compartilhar aquela parte da vida dele e quem ele não quer compartilhar. Eu acho que se você quer falar o que você quiser no Twitter, deixa o Twitter bloqueado. Eu acho uma forma válida. Se você quer falar merda no Facebook, beleza, bloqueia lá. Só toma cuidado com aquele filho da égua que tira o print screen. Só toma cuidado com ele. Tem um estudo que saiu na Social Times, que é um órgão americano, que ele mostra que cerca de 36,6 milhões de pessoas, olha quanta gente, é muita gente, cara, conseguiram um emprego só nos Estados Unidos graças às redes sociais. E, cara, só isso já demonstra como as redes sociais podem ajudar. Mas como é que vocês acham que essas 36 milhões de pessoas utilizaram a rede social para conseguir um emprego? Foi se relacionando. A questão é que eu acho que lá fora também não é igual no Brasil. A verdade é que aqui no Brasil as redes sociais, eu até costumo falar isso lá na agência, que as empresas ainda não descobriram o verdadeiro potencial das redes sociais. Lá fora a rede social era um pouco mais séria, era um pouco mais... um cara vai postar foto de jantar dele num restaurante legal, ele não vai sair postando uma foto dele dançando... Dança da Garrafa no baile funk. Caraca, Dança da Garrafa no baile funk. A visão do inferno, cara, né, velho? Ô, bicho. Misturou o pior do axé com o pior do funk. Entendo nada disso. Dança da Garrafa no baile funk com a revista da Sheila Mello do lado. E depois indo pra suruba com a amigo. Eu já trabalhei durante um ano numa empresa que produzia selos de segurança. São lacres. Lacres para relógio eletrônico, para relógio de energia e tudo mais. E uma mulher lá da Malásia me adicionou no LinkedIn, viu na minha experiência que eu já tinha trabalhado com a empresa de selo de segurança. Ela abriu o Google Tradutor, mandou um e-mail claramente traduzido, do sem mulher lá da Malásia, me mandou um e-mail perguntando se eu não estava interessado de ser o representante dela aqui no Brasil. Só porque ela viu no meu LinkedIn que eu já trabalhei com selo de segurança. Olha aqui! E aí, o LinkedIn é né, lá fora, né, trata mais sério. O LinkedIn é uma rede social que foi criada lá nos Estados Unidos, né, com o intuito de ser uma rede social pro mercado de trabalho, para te ajudar a encontrar emprego e tal. O Thiago Dias, no programa que a gente fez no Forecast sobre rede social, ele já disse que o LinkedIn é muito chato. E aí eu queria saber o que vocês acham do LinkedIn, porque lá as fotos do LinkedIn, normalmente é todo mundo sempre de terra, tá percebendo? É porque ela é bem profissional, você só não pode fazer como o Thiago Travares. Você faz o perfil no LinkedIn, coloca o nome Chiquitajimo Imperador. Que isso? O nome do perfil do cara era... Acho que ele gosta um pouquinho só de anime, né? Não, né, nem isso, cara. É porque, na verdade, eu não criei a conta. Eu acho que eu sincronizei ela com o meu Hotmail. E aí ele já pegou o que estava escrito no Hotmail. Eita, olha a dica aí, ó. Olha a dica aí. Cara. Cuidado com sincronizações de redes sociais. E aí quando o Patrick me falou, eu corri lá e troquei. E eu nem sabia. Eu nem sabia qual que era a minha senha, pra você ter ideia. Mas, cara, o LinkedIn, o bacana do LinkedIn é uma oportunidade muito boa de você fazer contato com o nego da sua área de formação. Eu tenho uma amiga que estudou comigo na graduação, no curso de marketing, que ela não conseguiu emprego na área de imediato. Mas o que ela fez? Ela começou a entrar no LinkedIn, entrou num fórum lá de marketing e se dispôs a fazer um monte de coisa gratuita por fazer, para mostrar o interesse, e acabou sendo contratada por isso. Porque estava lá, demonstrou interesse, fez o contato, o cara da empresa de marketing, ou eu preciso de alguém, essa menina sabe fazer, ela demonstrou que sabe fazer, vou contratar ela. Olha deixa só. Deixa eu criar um caso hipotético aqui. Ele gosta de postar no Facebook umas imagens dele lá, bêbado de refrigerante, tá? Largado na mão do palhaço. Isso é um exemplo. Um exemplo, tá? Só que, quando você olha o LinkedIn do você vê que ele é muito bem relacionado profissionalmente, tem várias recomendações, né, de profissionais que já trabalharam com ele em outras empresas, em outros projetos que ele passou. Aí eu vou te perguntar, você como recrutador, Patrick Murta, você vendo as duas personas do Dourado, uma em cada rede social, para qual que você vai dar maior importância? Cara, eu vou dar o exemplo da minha esposa, que a minha esposa disse. Ela sabe que ele vai ter uma vida pessoal e uma vida profissional. A análise que ela faz nas redes sociais é para identificar alguns desvios do que ele disse, do que com... Ué, e tá bêbado de refrigerante não é um desvio? Olha, então, cara, mas é isso que a esposa do Patrick Murca tá falando, tá fazendo. Ela tá avaliando o que pode ser mentira. Ele pode ter falado que fez um curso tal e no LinkedIn tá que ele fez um outro curso. Ela não tá avaliando a vida social do cara. A questão é, se ele tá no horário de trabalho bêbado de refrigerante, aí é prejudicial pra ele. Ô Dias, eu acho que nesse caso você que tá confundindo um pouco, a pessoa, o recrutador, ele tem consciência que mesmo eu sendo um profissional da área, gabaritado ou não, eu tenho uma vida pessoal. Ele tem que saber balancear, aí já vai do recrutador, mas ele tem que saber balancear quais informações são de veras mais importantes. Não adianta nada eu chegar para uma entrevista de emprego, a pessoa me perguntar: ô Thiago, qual que é o seu dia a dia? Ah, eu costumo sair para jantar, jogo golfe nos finais de semana, sendo que eu posto no meu Facebook, eu num show de rock, tomando todas e batendo cabeça tocando guitarra. Vai contra as informações. Eu tenho que chegar e falar: olha, eu tenho uma banda, eu toco, saio com a minha namorada, bebo socialmente de vez em quando. É esse tipo de coisa. Não você falar isso para um entrevistador não é uma informação negativa. Desde que seja feito com moderação, claro. Você não vai postar no seu Facebook uma foto sua desmaiado na praça, todo sujo de vômito. Mas pode ser marcado pelos seus amigos. Mas pode ser marcado pelos seus amigos, claro, verdade. Mas aí entra outra coisa também, senhor. Não, eu pelo menos não conheço um profissional bom que só posta isso no Facebook dele. Só posta no Facebook dele 4h20, só posta no Facebook dele foto dele bebendo, só posta no Facebook dele convite pra festinha de funk que vai rolar ali na esquina com som automotivo. Não. O recrutador, ele consegue visualizar isso. Não só o recrutador, eu consigo. Entra em qualquer perfil. Você vê, o cara zoa, brinca, diverte, brinca, mas tem uma hora ou outra que ele não vai falar sobre isso, porque a vida social na internet é um resumo, faz parte da vida pessoal dele. Se ele fala que ele tem família, tem outros hobbies, mas ele só mostra ele bebendo, é porque realmente tem algo errado. E eu não conheço nenhum profissional que usa a rede social só pra falar de peito e bunda. E eu não conheço. Entendeu qual que é a diferença? Não, assim, a diferença eu entendo. Só que uma coisa é você procurar sobre a vida social na rede social. quando o teu objetivo é procurar sobre profissional e você tem uma rede para isso. Eu acho que as coisas são diferentes, elas não podem ser levadas uma em consideração da outra. É só questão de opinião mesmo, por exemplo. Eu, se eu fosse contratar qualquer um de vocês, e eu já tive uma pequena experiência como líder e coordenador, eu jamais me interessaria pela vida social de vocês. Isso é uma opinião do Thiago Dias, entendeu? Se a vida social dele interfere a tal ponto de interferir na carreira profissional dele, eu vou ver isso refletido onde? Numa rede profissional. Agora, se ele consegue medir, balancear a vida social dele de maneira que não interfira na vida profissional, não me interessa o que ele faz na vida social. Vai me interessar o que ele faz na vida profissional. Entendeu? Por exemplo, eu tenho amigos que eu jamais indicaria para trabalhar comigo. Saio, bebo, curto, bato um papo, dou um abraço, mas jamais indicaria para trabalhar comigo. Mas o recrutador nem sempre sabe disso, cara. Como você não indica, ele pode bater numa outra empresa e vai chegar lá sem o recrutador saber quem é. E aí, talvez, pesquisando... Aí o recrutador vai fazer o quê? Vai procurar a relação profissional dele, não social. Ué, cara, mas olha só. Só existe um LinkedIn. Existe Twitter, Facebook, Orkut e outras redes sociais. É mais fácil ele achar essas informações nas outras redes sociais, cara. Aí é problema dele, aí é problema dele, irmão. As ferramentas que ele tem de LinkedIn e Facebook, ele tem há 15 anos. Por que, Dias? 10, no máximo, sei lá. Dias. Antes ele não tinha, ele tinha que se virar de outro jeito. Ah, mas aí é a ferramenta que surge no Nova pra facilitar ou prejudicar, não sei. Um exemplo nosso lá na agência, quando sempre que a gente recebe um currículo, a gente vai fazer contratação, alguma coisa. O meu chefe, ele chama quem é da área para poder fazer uma análise rápida ali dos conhecimentos, do currículo da pessoa, e a gente já tem por hábito procurar essa pessoa no Facebook para ver se ela existe lá, para ver quais são os hábitos dela. Então, é igual, já tem quase uns 6 meses isso ou mais. Tava contratando um diretor de arte na agência, e mesmo eu não sendo da área de direção de arte, eu ajudei na pesquisa para achar a pessoa no Facebook. E pelo Facebook, a gente achou o portfólio dela. A gente já começa a viver uma realidade onde a internet faz parte das nossas vidas. As redes sociais fazem parte das nossas vidas. Cara, sobre internet, cara, eu acho que aquela pergunta assim, quantas horas você passa conectado, eu acho que isso hoje não existe mais, né? Eu acho que uma vez até postei no meu Twitter, no meu Facebook, cara, conexão 3G pra mim tá conectado na internet, pra mim é igual a água que sai na torneira aqui de casa, entendeu? É igual a luz daqui de casa, é a mesma coisa, eu só acendo e apago, eu só abro a torneira ou fecho. Mas tá o tempo todo ali. Verdade, é a realidade. Tá o tempo todo ali. Nós estamos caminhando para um mundo cada vez mais conectado. Hoje em dia, já se fala de internet mobile, já não existe mais internet PC igual. Mas hoje em dia, a gente já caminha para uma internet cada vez mais ativa e mais viva. Mas é que isso, a gente tá falando tudo isso da internet, isso porque a gente nasceu numa época analógica ainda. Eu fico pensando no meu filho, que acostumou a assistir o que ele quer, na hora que ele quer e quando ele quer, sem intervalo comercial. Rapaz, você nunca viu o filho do rato. O filho do rato usa iPhone com 2 anos, melhor do que muita gente por aí. Melhor que minha mãe. Desbloqueia o iPhone, entra no aplicativo que ele quer. Se ele tá num jogo, ele aperta o botão do meio, sai do jogo, vai na foto. Cara, 2 anos de idade. E aí entra no que o Thiago Dias está tanto questionando. Essa pessoa, o filho do rato, o ratinho, ele vai crescer tão familiarizado com a internet que para ele entrar no perfil do cara que está lá na entrevista de emprego vai ser tão comum porque ele já cresceu fazendo isso. Então essa separação da vida virtual, da vida real, vai cada vez ser anulada. E é por isso que a gente está fazendo esse podcast. O maior impacto acho que é pra gente, né? Porque a gente viu o analógico e agora tá vendo o digital, né? E a gente não quer tirar o analógico. A gente que tem que mudar, né? por exemplo, o meu filho, quando entrei na internet, eu entrei no período de ter apelido, né? E há 1 ano atrás, 2 anos, foi a primeira vez que eu criei meu e-mail com meu nome normal, que era pra justamente isso. Colocar no meu currículo, pra não mandar como ratinho, arroba, seja lá o que for. Aí eu criei meu e-mail com meu nome pessoal. E pro meu filho eu já criei com o nome dele. Até porque o nome dele é fácil achar o login, porque é um nome muito complicado. O meu filho já vai pegar essa geração de não ter apelido, né? O nome vai ser tão normal na internet quanto é pra gente apelido. Não, você quer ver um negócio engraçado? O meu Game Tag na live é o meu nome. Não, o meu há muito tempo, em tudo eu uso Patrick Murta. Em tudo, justamente pra me facilitar, eu escolhi facilitar a vida de quem quer me localizar, porque o que eu tenho que esconder, eu não demonstro. Eu chamo o Thiago Tavares aqui pra vir aqui em casa, a gente fazer um churrasquinho e ver a gente dançando Dance Central no Kinect chapado. Isso eu não vou postar no Facebook, de jeito nenhum. A gente olha dançando aí. Lady Gaga, cara, não vai postar isso. Olha o que aconteceu. Mas com a Carolina Dickman, olha aí, hein? Vai vazar isso aí. Pior que o Thiago gravou, rapaz. Mas enfim, isso é o futuro e é por isso que a gente tá gravando esse podcast. Você, ouvinte, no futuro, se hoje já tá sendo policiado, o Big Brother do livro de 1984 vai cada vez ser mais presente nas nossas vidas. Infelizmente, esse é o mundo real. Então, tome cuidado com as suas redes sociais, tenha um cuidado, aprenda a pensar que, através dela, você pode conquistar e perder oportunidades. Então, a gente acabou de discutir todos os motivos pelos quais as redes sociais podem te ajudar. A rede social pode te ajudar na sua carreira, porque muitas empresas têm buscado profissionais nessas redes sociais, como a gente já citou, e além disso, as empresas têm consultado os perfis de cada candidato para conhecer um pouco do histórico dele, para ver se ele mentiu na entrevista, se ele aumentou demais uma qualidade, para saber, para conhecer melhor o seu candidato, o seu possível profissional. Mas então a gente discutiu por que tudo isso, eu acredito que vocês já tenham entendido. E você deve estar perguntando: Patrick, pelo amor de Deus, me dê dicas práticas para que eu possa melhorar o meu potencial, melhorar minha empregabilidade, poder conseguir novos empregos. Como eu posso usar o Facebook, o Twitter, o Orkut, o LinkedIn para que eu possa me ajudar na minha carreira? Então vamos discutir. Queria perguntar ao Rato. Rato, você tem alguma dica prática para que o nosso ouvinte possa usar e melhorar, ajudar na sua carreira? Forme um grande network. Siga pessoas que têm o mesmo interesse que você. Esse é o... É, porque ela pode estar sempre disponibilizando conteúdo que pode acrescentar na sua carreira, né, cara? Pode estar colocando dicas, novas oportunidades de emprego, pode estar adicionando assuntos que você pode debater com essa pessoa e aí mudar de opinião ou aumentar mais o que você acredita. Isso é o que eu faço ultimamente. Quer dizer, na verdade não tenho nem usado tanto, mas eu uso o Twitter, Facebook mais para isso, para contato com pessoas da mesma área de trabalho. Posso aproveitar o exemplo do Rato? A gente mesmo, quando começou a fazer podcast, a gente tinha... começou não, a gente tá começando ainda, né? A gente não tinha muita noção se a gente tava fazendo alguma coisa certa, né? Então o que a gente fez? A gente utilizou o contato que a gente tinha com outros podcasters, no caso foi o... O Calaveira, do Jurassicast, né? E pediu para que ele desse uma olhadinha, né, no nosso programa, desse a opinião dele, que ele achava se a estrutura tava legal, se a gente tava conduzindo bem, né? E aí a rede social, né, proporcionou esse contato fácil com o cara, né, de não ter que se corresponder, sei lá, talvez por um e-mail e tal, e tal, e tal. Ali pelo Facebook, ou pelo Facebook, perdão, o canal, no caso ali foi o Twitter. A gente conseguiu uma aproximação rápida de contato e o cara se predispôs a olhar o nosso trabalho e dar a avaliação dele. Então, assim, a rede social serviu pra gente entrar em contato com um outro, entre aspas, profissional de podcast, mais gabaritado, pra ele dar uma olhadinha no nosso trabalho e a gente pegar as dicas dele. Até a gravação desse podcast, né? nós aqui do Mexidão Rocks fazendo esse crossover com o pessoal do Fórum Ingo, essa oportunidade só surgiu por conta das facilidades que as mídias sociais trouxeram. A gente se conheceu através de comentário um no blog do outro, depois veio o contato pelo Twitter e daí surgiu essa oportunidade de gravarmos juntos. É, já tive até em BH, só não te conheci pessoalmente por falta de oportunidade mesmo. É. Pra você ver como o negócio começou na rede social e já foi, já tomou um rumo que a gente nem esperava. E ela dá oportunidade, vou citar o exemplo, um estudante de publicidade e propaganda. Ele pode ter um contato direto com o dono de uma agência. Só depende do quê? Dele se dispor a tentar fazer o contato, seguir o cara, ver o que o cara faz, ver o que o cara valoriza, se interessar pelo trabalho dele, e isso pode trazer frutos para você no futuro que você menos espera. Concordo com a posição do Rato. Já que a gente está dando dica, né, a gente tem que dar dica também de ter cuidado para não ser intrusivo, né, cara? Porque você falou aí de dono da agência, por exemplo. O Eike Batista, ele tem Twitter, né, cara? E não adianta a gente ficar mandando lá, arroba Eike Batista, me dá um emprego, me arruma uma entrevista, né, cara? Não adianta. O cara é quase dono do Brasil inteiro. Então, né? Aí você não adianta você ficar arroba Eike Batista, me dá um emprego, me consegue uma entrevista. Né? Tem que tomar um cuidado até também, né? Que ponto você vai nessa questão de, ter essa proximidade então com o dono da empresa, tem que ser com, né, com bastante carinho. Até isso que você comentou, naquela febre do Twitter, alguns artistas estavam tendo problema com o Twitter. Com relacionamento com os fãs, porque o Twitter aproxima muitas pessoas e os artistas não estavam sabendo lidar com essa proximidade, porque estão sempre acostumados a dar tchauzinho para os fãs lá da sacada do hotel, e gerou transtorno para muita gente, até hoje gera. Você tem aí... A Xuxa teve um caso sério. O case da Xuxa é o mais foda. É, porque ela se achava, né, a rainha dos baixinhos, dos médios e dos altinhos, né, cara? E na hora que ela tava ali na realidade do Twitter, ela viu que não era. Na hora que rolou ali que ela escreveu cena com S, né, de gravação de uma cena de filme lá... Irmão, o nego caiu em cima, né? E começou a zoar. Aí ela foi e ainda foi prepotente ainda, né? Ela foi e ainda falou que ela escreve assim e que quem escreveu foi a filha dela. E a filha dela escreveu errado porque foi alfabetizada em inglês. Ainda quis tirar a onda ainda, né? É fogo, né, cara? Mas, só finalizando essa questão, o contato com as pessoas, eu acho que para não ser intrusivo, deu o exemplo do estudante de publicidade, ele segue o cara, o dono de uma agência, mas ao invés de ficar pedindo emprego para ele, comenta o que ele postou no Twitter, fala, poxa, legal, já vi uma coisa assim nesse sentido, ele compartilha, olha que legal, fulano de tal, olha o meu portfólio, isso. Dá uma dica, faz mais ou menos como vocês fizeram com o Jurassic Cast. Eu conheço pessoas que foram contratadas justamente por isso, na área de social media. A área de social media é uma. Gerenciamento de mídias sociais é uma disciplina nova, tem muita coisa sendo lançada. E através da conversa entre usuários que nunca se viram no Twitter, surgiu uma oportunidade de emprego. Por quê? O dono da agência ou o gerente de uma agência viu num estudante o interesse, todo o interesse, a vontade de aprender, a disponibilidade, e favoreceu a ele. Então, em vez de ficar pedindo emprego pro Eike Batista, comenta com o Eike Batista as conquistas dele, que pode trazer mais resultado. Não, com certeza. E você pode até, de repente, querer mostrar um trabalho que você fez, né? Em vez de pedir, poxa, né? Eu fiz isso aqui, tem como dar uma opinião, né, e tal, do que pedir uma oportunidade de emprego logo. A melhor forma de interagir é essa, né? Não é pedindo, é adicionando informação. É, produzindo conteúdo, né? Isso. Porque aí se seu conteúdo for interessante, o cara vai se interessar, né? Não é, porra, me arruma um emprego. Aí, eu tô desempregado, Eike. O que eu faço? Pô, não. Cara, isso tu não faz nem pra amigo, cara. Tu vai fazendo, porra, pro Eike Batista. Eu acho que isso vai com uma coisa que eu faço muito. Usar a internet pra ficar por dentro das novidades, né? Isso. Eu tô sempre estudando, eu tô sempre procurando saber o que tem de novo na linguagem, se tem framework novo, ou o que está tendo, né? O que está bombando nas redes sociais, que o povo está fazendo, que as empresas estão desenvolvendo para fazer a proximidade com o cliente, seja no, nas redes sociais ou simplesmente aplicativos mesmo para desenvolvimento de site ou sistema qualquer. Você está dizendo que é para não seguir só o humor no Face, não para curtir só o humor no Face, para curtir umas páginas relacionadas à sua profissão. É, procura informação sobre a sua área. Tem tudo hoje em dia nas redes sociais. Thiago Dias, deixa aí para nossos ouvintes sua dica para ajudar na sua carreira. É, eu vou dar uma dica prática do uso do LinkedIn, tá? É, essa semana, um camarada que trabalhou comigo e com o Dourado, inclusive, ele me pediu uma recomendação pelo LinkedIn, né? E, assim, eu nunca tinha feito realmente escrito, né, uma recomendação, porque até então ninguém tinha me pedido. E ele, por ser um bom profissional, por eu ter, nesse período que a gente trabalhou junto, ter observado várias competências bacanas, eu fiz questão de escrever uma boa recomendação. E é um cara que necessariamente eu não tenho nem tanto contato, né? Então, assim, eu só tenho contato com ele hoje via Facebook, LinkedIn, mas pessoalmente, né, fisicamente, a gente não sai junto, a gente não vai para cinema junto, não participa de festinhas, nada do tipo. Mas a impressão profissional que ele deixou para mim foi muito boa. Então, quando ele me pediu uma recomendação, e já sei lá, tem meses, botar aí um papo de uns 4 meses que eu não vejo pessoalmente, eu escrevi uma ótima recomendação profissional para ele. Então, se você se preocupar com a forma como você lida com seus colegas de trabalho profissionalmente, no futuro, através das redes sociais, no caso, o LinkedIn, você vai poder pedir uma recomendação e vai receber uma boa recomendação, como eu fiz pra ele, pelo LinkedIn. Escrevi, né? Eu não sei como é que chama no LinkedIn, se é depoimento, se é recomendação. Não, é recomendação mesmo. Mas eu fiz uma recomendação bem profissional sobre as competências profissionais dele, como ele é responsável, qual é a bagagem de conhecimento técnico que ele tem, como é que é o relacionamento dele interpessoal dentro da empresa. Então, fica aí a dica, né? Se você tem... Agora, peça e espere ouvir o que você merece. Espera ouvir. Possa não querer ouvir. Se for ruim de serviço, então, assim, se preocupe com o seu relacionamento profissional e não se acanhe de pedir uma recomendação para um amigo que você trabalhou. Poxa, eu acho que eu trabalhei com o Thiago, a gente tinha um relacionamento bacana, a gente fez teve bons projetos juntos, conseguimos boas realizações juntos naquele trabalho. Poxa, eu acho que vou pedir uma recomendação do Thiago, de repente um recrutador vai passar aqui no meu perfil do LinkedIn e vai dar uma olhada e vai ver algo bacana que o Thiago tem a dizer sobre mim. Assim, no geral, né? Ouvimos as dicas de todo mundo. E você, Dourado, tem mais alguma dica para ajudar o nosso ouvinte? Cara, tenho sim. A gente falou bastante aí do LinkedIn, né? Que aí, como o Thiago Dias acabou de falar, eu vou indicar também o site indica.com.br. Olha aí, a redundância. Eu vou indicar o site Indica, né? Porque o pessoal só conhece o LinkedIn, mas o Indica é uma iniciativa nacional, né, que visa ligar profissionais. Né? E a principal diferença desse do Indica até para o LinkedIn é porque lá dentro dessa rede social realmente tem pessoas chamadas indicadores, né, que ficam o tempo todo avaliando o seu perfil, né, e esses caras ganham até uma comissão e eles já jogam o seu perfil para a vaga, entendeu? Então não é assim, não é uma rede social que você vai procurar um emprego. Você se cadastra ali, monta o seu perfil com as suas competências e tem essas pessoas que são indicadores, né, que eles ficam olhando em qual vaga você se encaixaria. É uma agência, né? Seria uma agência mesmo, né? Seria uma agência. Então é bem bacana, né? É nacional, acho que vale a pena conhecer. Mas provavelmente deve ter um perfil pago plus, que dá mais visibilidade, né? Sempre assim, né? Poxa, e como eu uso o Twitter, né? Eu vou indicar que vocês sigam o Twitter do @vagas e @trampos, né? Que são, eu acho que são os perfis mais legais, assim, que tem de divulgação, né, de vaga de carreira profissional. E muita gente tem conseguido emprego, cara, pelo Twitter, não só pelo LinkedIn, mas pelo Twitter também. Então, mediante tudo que foi falado, essas são as minhas dicas. Alguém conhece alguém que já arrumou emprego pelo Twitter? Ah, cara. Eu conheço. Eu conheço, assim. Eu trabalhei com um cara no meu trabalho, que entrou no mesmo dia que eu na empresa, que foi por Twitter, e depois, assim, não mandaram currículo. Depois pediram o link do LinkedIn dele. Entendeu? O processo dele foi todo social. Nada analógico, entendeu? Né? Não, e tem muito, principalmente quem trabalha com marketing digital, isso é muito comum. É por isso que eu, como profissional de marketing, voltado para a área digital, faço questão de ter um site, faço questão de postar sobre assunto, faço questão de participar desse podcast, porque é um faz parte do meu portfólio. Tudo que eu faço na minha vida social acrescenta no pessoal. Isso é sem errar. Agora, uma dica que eu dou para os nossos ouvintes, a gente já até situou, mas é que nas redes sociais tente fazer isso. Tente criar uma imagem profissional de acordo com aquilo que você quer para sua carreira. Não porque você vai mentir, não é isso, mas você pode se ajudar nesse sentido. Então, se você curte lá um humor no Face, gosta de ficar compartilhando aquelas fotinhas, gosta de ficar compartilhando imagenzinha engraçada, bacana, mas experimenta preencher direitinho o seu perfil lá no Facebook. Tenta postar alguma coisa relacionada ao que você se interessa. Às vezes você está com seus 14, 15, 16 anos, ainda não decidiu que área você quer estudar. Mas sei lá, cara, tenta sair um pouquinho, fugir da linha de que só usa aquilo para fazer gracinha, para zoar os outros. Tenta postar algo assim que venha acrescentar, que seja interessante. Demonstre que, mais do que profissional, nas redes sociais você está ciente do que está acontecendo no mundo, das notícias, porque você cria, com isso você constrói uma imagem. E querendo ou não, por mais que seja injusto ou não, a imagem muitas vezes é o ponto principal na hora de decidir se quem vai ser contratado, quem não vai ser, quem vai ganhar uma bolsa de estudo, quem não vai ganhar. Pessoal, é isso. Eu gostaria de agradecer a participação do Thiago Dias, do Dourado e do Rato, membros lá do Fórum Ingô. Gostaria de agradecer a participação de vocês e deixar as portas abertas, né, Thiago Mendes, para novas visitas, para novas participações. Assim, se vocês quiserem participar também, gravar, falar sobre cinema, série, a gente tá aí, não, a gente... Não só sobre carreira, né, gente? A gente pode bater um papo animado sobre qualquer assunto aí, ó. Tá sempre de portas abertas, é só falar. Beleza, Thiago Tavares. É porque você não tá ouvindo lá que nós temos um quadro chamado Hora do Café. Que a gente fala de qualquer assunto que não seja relacionado ao trabalho. Como fosse um cafezinho mesmo. Senta o ferro, Thiago. Senta o ferro. Você perdeu o programa 7 e o programa 11. Nós já temos 2 horas do café gravados. Né? E com certeza a gente quer também, né? A gente não é só trabalho, né? A gente não quer só comida, a gente não quer só bebida, a gente também quer diversão e arte. É, mas eu comentei isso foi porque o Patrick falou no começo do programa que o Fórum Ingo era um blog podcast sobre carreira, sacou? Chato. Aí eu... Chato. Chato, é. Quem ouve assim, chato. Vamos visitar lá por quê? Mas não, a gente tá procurando aí fazer um podcast lá, o Forecast, também falando de carreira, mas de uma forma bem descontraída, né? Agora a gente iniciou também com entrevista, temos lá o nosso programa, o primeiro lá com o bibliotecário, já temos um convite aí do Patrick, né, pra gravar com a gente. Foi um prazer estar aqui no Mexidão. Esse prazer foi nosso, cara. Agora os contatos, qual o endereço do site, Twitter de vocês? Então, nossos contatos é o site foroingo.com.br, contato@foroingo.com.br. Lembrando que é 4wingo.com.br. Acessa lá nosso site e seja nosso amiguinho também. Twitter e Facebook é foroingo, 4wingo. Vai estar o link aí no post, galera. Aí você pega o link no post. Vai estar tudo no post. E Thiago Dias? Tô me convidando mesmo aí, que teve um cabra aí que falou mal do Lion Man aí, entendeu? No último mexidão sobre Tokugaki. sei lá, aquela porra lá, e eu fiquei mordido, entendeu? Então, quando tiver um assunto desse pra falar aí sobre séries antigas, anime, animes dos antigos mesmo, tá? Esse negócio de Naruto não é comigo, não. Ou então sobre videogame. Então, assim, tiver aí pra gravar sobre videogame, comentar sobre cinema, quadrinhos eu também não curto muito, pô, me chama aí que eu vou participar com o maior prazer, entendeu? Videogame principalmente, videogame, jogos de PC. Olha só. Pode ficar tranquilo que o nosso próximo podcast sobre o assunto, você tá na... Tá mais do que intimado, né, Thiago? Isso aí. Tá sim. Foi tu, né, Thiago? Falou mal do Lion Man, né? Na verdade, fomos nós. Eu também, Lion Man igual um sim carinhoso, velho. Fala sério, aquela máscara tosca. Eu fui no centro aqui hoje e... De Macumba? Não, no centro aqui da cidade. E eu fui no shopping e tem um aqueles lugar que vende esses DVDs de anime e séries antigas. Na hora de vir embora, tinha um DVD do Lion Man, cara. Aí eu fiquei olhando pra foto e na boa, bicho. É o ursinho de pelúcia mesmo que trem lá, tá ligado? Mas eu respeito pra caramba, velho. Apesar de não ser muito fã e tal, mas eu respeito pra caramba. Eu gosto muito de Tokusatsu. Isso aí, tem que respeitar a opção sexual das pessoas. Né? Cara, eu não lembrava do Lion Man, joguei no Google Imagem. É realmente um ursinho de pelúcia velho ainda, aqueles anticaços, mal feito, cara. Exato, mal feito. Pô, cara, mas olha só, teve o Lion Man branco, teve o Lion Man preto. Tá exigindo da minha memória, não. Você tá exigindo demais, eu só lembro do branco. Aí, ó, tá vendo? Eita. Pesquisou direito, tá vendo? Aí, pesquisou direito. E se você quiser ouvir uma outra versão desse podcast, editada pelo pessoal do Fórum Ingo, aguardem, porque nós vamos publicar para vocês um link desse mesmo podcast na versão Fórum Ingo. Fiquem espertos que já a gente coloca o link para vocês. Falou, galera. Até a próxima. Obrigado. Valeu, beijo nas crianças. Um abraço, valeu. Falou, gente. Um beijo no coração para toda a galera do Mexidão e para todos os ouvintes do Mexidão aí. A gente se vê lá no Forecast. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Forecast, o podcast do site Fórum Ingo. Que isso, cara? É a nossa musiquinha. Ah, achei que você tivesse desmunhecando aí. Você... Ui, louca! É, também não entendi. Ele não faz isso. Patrick, ele não faz isso quando tá gravando com a gente. É porque ele sentiu o meu cheiro e já ficou acanhado, já se sentiu pressionado. Deve ter sido mesmo, deve ter sido. Thiago Tavares. Oi. É, só tira o fone um pouquinho da frente do nariz aí, ou bota um pouco do lado da boca, que às vezes você fala e dá uma chiada. Sim, foi válido. Tá bom, ele não tá enfiando o microfone na bunda. Sério, ele tem um problema sério de enfiar o microfone na bunda, rapaz. Sério, rapaz. Toda hora dá uma cortada. O microfone é novo, hoje ele é grandinho, ele cabe gostoso. Vamos lá, gente. Qual que é o... PC igual era antigamente, quando o advento da internet já surgiu. Hoje em dia você quer essa. Ah, falou advento também, advento, aí, viu? Oi, o Tavares falou advento. É, eu tô me retorcendo aqui em respeito do podcast. E... Eu não aguento. Mas eu não vou ser indelicado com. Ah, é, desculpa. Mas sério. Só me viu? Mas a internet hoje em dia. E não acabou por aí, nós temos mais dois convidados aqui, o pessoal do Mexidão Cast. Se apresente aí, pessoal. Essa hora é que vocês falam. Que vocês falam. Não, era pra gente ter falado. Essa hora que o Patrick Murta que... lembra que não tem frase de entrada. E justamente, eu não tenho frase de entrada.